Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Entre o ocaso de 2016 e o ano novo de 2017, o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para dar início ao 13º programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, caros locutores. Boa tarde. O cantor britânico George Michael morreu aos 53 anos, notícia à BBC. Nascido no norte de Londres, numa família grega, George Michael vendeu mais de 100 milhões de álbuns, primeiro com a banda Wham, a partir de 1981, que fundou com Andrew Ridgeley e mais tarde a solo, numa carreira de quase 4 décadas. O óbito foi anunciado pelo responsável das relações públicas do cantor. É com grande tristeza que confirmamos que o nosso amado filho, irmão e amigo George faleceu em casa no período de Natal. Isto numa declaração citada pela BBC em que pede para ser respeitada a privacidade da família. Hey. A seguir ficamos também com a Inês Garcia e com uma notícia. Boas notícias, Inês. Boas notícias. Ótimo. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca o aumento das receitas turísticas, que atingiram 11 milhões até outubro. As receitas turísticas em Portugal alcançaram 1,3 mil milhões de euros só no mês de outubro. Este número representa um aumento de 16,8% de acordo com os dados do Banco de Portugal. Já de janeiro a outubro, as receitas turísticas atingiram 11 mil milhões de euros, representando um crescimento de 10,3% face ao período homólogo. Feitas as contas, no acumulado do ano, as receitas turísticas já ultrapassaram em cerca de 1 mil milhões de euros, o resultado obtido no mesmo período de 2015. De acordo com o relatório do Banco de Portugal, verifica-se uma tendência crescente nos gastos turistas estrangeiros em Portugal, que gastaram 36 milhões de euros por dia no país nos primeiros 10 meses deste ano. Este valor representa uma subida de 4 milhões face aos gastos diários de igual período do ano passado. E ao contrário do que acontecia em anos anteriores, outubro foi o quarto melhor mês de 2016, registando-se assim um prolongamento da atividade do setor turístico ao longo do ano. A verdade é que esta realidade não é nova. Os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística já revelaram que as dormidas e proveitos turísticos superam em outubro os resultados totais alcançados em 2015. E Portugal já teve este ano mais 4 milhões de dormidas do que 2015. Apesar dos crescimentos da atividade turística sentirem-se em todo o país, há regiões que apresentam maiores destaques. É o caso, por exemplo, dos Açores, Madeira, Alentejo, Norte e Centro. Para Ana Mendes Godinho, secretária do Estado do Turismo, estes resultados representam a forte aposta realizada na captação de novas rotas aéreas e operações turísticas ao longo do ano e no aumento da atratividade do destino Portugal. E é responsável dar números. Só este ano, Portugal captou 64 novas operações aéreas, aumentando a oferta em 750 mil lugares, em particular fora da época alta. Ao mesmo tempo, apostámos em aumentar a atratividade do destino Portugal, diversificando produtos e dinamizando a oferta turística ao longo de todo o ano, nomeadamente através da captação de eventos. Para o próximo ano, as perspectivas são animadoras e Ana Mendes Godinho já traçou as metas e acredita que iremos assistir a um aumento na qualificação e valorização dos trabalhadores, bem como numa promoção orientada para os mercados internacionais. Garantir que comunicamos diretamente para cada um dos mercados está a permitir conquistar novos públicos, como são exemplo os Estados Unidos da América e a Polónia, onde crescemos 20% desde o início do ano, ou na Holanda, onde estamos a crescer perto de 13%. Estes números são o resultado do forte empenho e dedicação de todos os que trabalham no turismo. Além de estar a conquistar novos mercados, Portugal está ainda a conseguir registar crescimentos expressivos nos seus mercados tradicionais, como França, Reino Unido e Espanha. Boas notícias no ano de 2016, com certeza vão prolongar para 2017. O turismo é, de certeza, uma das nossas valências para o futuro. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos continuar com jovens atentos, desta vez muito atentos. Aqui a Bárbara não deixa passar uma e vem-nos falar de uma questão que fez furor a semana passada. É verdade, a juventude do CDS quer educação para a abstinência sexual nas escolas. A juventude partidária do CDS-PP, Juventude Popular, defende que não é aceitável que se fale de contracepção sem falar também em abstinência. Para os jovens centristas, não faz sentido que uma criança de 10 anos possa aprender tudo sobre a utilização correta do preservativo, mas tenha que esperar pelos 15 anos para discutir a hipótese da abstinência sexual. Se o objetivo é promover uma liberdade responsável, os alunos podem ter acesso à informação sobre a contracepção, mas também devem receber uma educação para a abstinência. A Juventude Popular reagia à versão preliminar do novo referencial de educação para a saúde, que estabelece as bases daquilo que é lecionado nas escolas portuguesas, nomeadamente no que diz respeito à educação sexual. Embora o referencial de educação para a saúde seja apenas um documento orientador e não necessariamente vinculativo, preocupam-nos algumas das suas propostas, particularmente no campo da educação sexual, afirma a introdução do conjunto de propostas que a JP fez ao abrigo de consulta pública relacionado com o tema. O presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, manifestou algumas reservas sobre o novo referencial, afirmando que existem, com certeza, pais que se revêem neste documento, outros não, como têm mostrado diversos artigos na imprensa e petições em curso. Estas posições têm de ser respeitadas, reforçando a centralidade da família, devendo o referencial preconizar diferentes modelos de ensino para a saúde em função das opções educativas dos pais, ou abster-se de propor modelos que, por exemplo, no campo da educação sexual, representam uma visão ideológica e parcial do ser humano e do seu desenvolvimento enquanto pessoa. Para o líder da JP, as prioridades passam por afirmar a dimensão natural da sexualidade, ensinar a abstinência à par da contracepção, educar para a vida e rejeitar a ideia do aborto aos 10 anos. E é nesse sentido que as propostas elencadas no documento incorrem. O documento corre o risco de tratar a identidade sexual como uma característica fluida e artificial, mais dependente do meio social envolvente do que de características genéticas e naturais, sublinha o terceiro ponto enumerado. As propostas da JP não abdicam de uma visão mais conservadora dos costumes, declarando como particularmente importante que a gravidez, mesmo que indesejada, não seja inventariada ao lado da IST, como se tratasse de mais uma doença que os contraceptivos ajudam a prevenir, ou que o aborto permanece um tema altamente polémico e moralmente dúbio, sendo incompreensível que se pretenda ensiná-lo nas escolas para como a crianças de 10 anos de idade. Ora, aqui está uma proposta interessante da nossa direita, neste caso dos jovens de direita. Como se percebe, é uma proposta conservadora. Gostava de ouvir as opiniões dos jovens que estão neste estudo, nomeadamente os mais velhos e daqueles que desde já há uns anos a esta parte têm usufruído de aulas no âmbito da educação sexual, que, como sabem, está legislada e é obrigatório fazer-se 12 horas por ano nas várias turmas. Sabemos que parte destas aulas sobre educação sexual estão a ser ministradas por técnicas, por enfermeiras do Centro de Saúde Local, da Unidade de Cuidados na Comunidade. Eu gostava de saber a vossa opinião. Educação sexual nas escolas, sim ou não? Educar apenas os jovens para a abstinência? Lembro-vos que nós estamos no início do século XXI. Inês, tu que já és uma finalista do 12º ano, que já passaste por várias aulas de educação sexual, achas que são úteis, que pelo contrário tens esta visão dos centristas? Eu não concordo em nada com esta medida. Eu acho que estas aulas de educação sexual não deviam ser retiradas da escola, porque só assim é que vamos conseguir formar os nossos jovens, torná-los mais informados sobre a temática da sexualidade. Pensarmos bem, os jovens, se não têm esta informação na escola, que é uma informação que é dada por profissionais, irão procurá-la a outros lados, onde por vezes essa informação pode não ser de fonte fidedigna e depois poderão ainda haver problemas acrescidos. Por isso, eu concordo plenamente que haja educação sexual na escola. Talvez as temáticas que são abordadas em cada idade é que podiam ser pensadas e mudadas, porque talvez falar de métodos contraceptivos de uma idade muito precoce, talvez não haja tanta necessidade, talvez mais como no secundário. Portanto, as temáticas sim deviam ser mudadas ou deviam se calhar ser faladas, mas de uma forma diferente, mais ligeira. Mas sim, concordo plenamente que esta disciplina haja na escola. Bom, para mim também me parece essencial que haja realmente educação sexual na escola. No entanto, realmente como refere a notícia, é importante ter em conta da maneira como abordamos a temática do aborto e da abstinência sexual. Parece-me a mim que o aborto devia ser abordado de maneira diferente, porque por vezes é ensinado em idades muito precoces e é quase visto como um método contraceptivo, ou seja, olham para aquilo como uma maneira de depois resolver uma situação que se gerou complicada. E também me parece que quanto à abstinência sexual, esta devia ser ensinada aos jovens a par com os métodos contraceptivos, ou seja, não tem que haver relações sexuais obrigatoriamente. No entanto, quem quiser deve fazê-las recorrendo aos métodos contraceptivos, quem não quiser poderá também optar pela abstinência. No entanto, como já disse, considero realmente essencial que haja esta disciplina na escola. Eu acho que o ensino da abstinência deve ser iniciado primeiro com os métodos contraceptivos, mas acho que ensinados os dois combinados não seria também uma forma má de abordar a questão. Devido à precariedade que se nota na lecionação destas temáticas, acho que os jovens não estão a ser instruídos da forma mais assertiva, porque há idades para tudo e nota-se que não estão a respeitar a idade e a maturidade de uma certa faixa etária ao abordarem certos assuntos, que a única resposta que se consegue ver a essa abordagem são apenas risos imaturos e que não, acabam por não perceber realmente o que é que está a ser tratado e que isto é um assunto realmente sério. Portanto, e devido a isso, acaba por se banalizar demasiado as temáticas que deviam ser ensinadas na educação sexual e, portanto, na minha opinião, como há idades para tudo, essas temáticas deviam ser ensinadas a partir do ensino secundário. E claro que, como diz o documento, respeitando a centralidade dos pais e as ideologias políticas e sociais, porque não acho que devia ser algo obrigatório para os alunos, devia ser algo realmente facultativo. É uma questão interessante e pertinente para discutir. De facto, se calhar tem que se rever o modelo de aplicação da lei de educação sexual nas escolas. A questão da abstinência não é uma questão completamente fora da realidade. É assim, os jovens devem ser educados para a questão da sexualidade, porque é uma parte da vida do ser humano. Agora, depois, as opções são de cada um. Agora, os jovens devem estar informados das várias possibilidades que têm. Obviamente, se quiserem ser abstinentes, obviamente, poderão ser abstinentes. Obviamente, está aqui uma questão ideológica por trás, conservadora. Aliás, não sei se recordam que a Igreja Católica há muito pouco tempo trouxe também esta temática da questão da precocidade das relações sexuais, que obviamente se calhar é demasiada e não tem levado a bons caminhos, quer pela proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, quer do aumento de gravidez na adolescência, que obviamente também é indesejável. Mas para isso, de facto, precisamos ser educados e instruídos para... 100.2 Oliveira do Hospital. E de seguida ficamos com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Para esta semana aconselho Beleza Colateral. Quando um bem-sucedido executivo publicitário de Nova Iorque sofre uma grande tragédia pessoal, entra numa espiral de depressão. Enquanto os seus amigos estão preocupados e tentam desesperadamente manter relações com ele, este procura respostas por parte do universo ao escrever cartas ao amor, ao tempo e à morte. Mas só quando começa a receber respostas pessoais inesperadas é que ele começa a entender como estas três constantes se interligam para uma vida plena, ainda como uma perda imensa pode revelar momentos com significado e beleza. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. Who did you write the letter to? I wrote the letter to Death. Nice to meet you. They're charmed, I'm sure. Nope. People write letters to the universe all the time. Most don't get a personal response. But you are... I don't want this. I'm time. I'm a gift. And you're wasting it. You're gonna think I'm crazy, but I'm having conversations. I am love. Don't try and live without me, Howard. I saw you in her eyes when she called me daddy, and you betrayed me! I'm the reason for everything. If you can accept that, then maybe you get to live again. He's reaching out to the cosmos for answers. There's so much more at stake here than you even understand. You've been given a gift. This profound connection to everything. Just look for it. I promise you, it's there. The collateral beauty. Bem, prosseguimos agora com Nós e os Animais, desta vez com Boas Notícias, Inês, ou não? Sim, numa legislatura em que os direitos dos animais têm sido cada vez mais expressão, é com enorme satisfação que o PAM assiste no final deste ano à aprovação da alteração do Estatuto Jurídico dos Animais, que será votada brevemente no Parlamento, e que em comissão reuniu o consenso de todas as forças partidárias. Este é um marco histórico. Esta alteração ao Código Civil não vem atribuir personalidade jurídica, mas cria uma figura jurídica intermédia, baseada na existência de um direito difuso. Até hoje, o direito civil português apenas regula a relação entre pessoas e entre pessoas e coisas. E a natureza do animal não se coaduna com a natureza das coisas inertes, tal como esteve definida até agora. Com a contribuição e cooperação de todos os partidos do Parlamento, foi possível criar uma terceira figura jurídica, a par das pessoas e das coisas. A figura do animal, enquanto ser dotado de sensibilidade e objeto de relações jurídicas. As leis não são imutáveis e devem precisamente mudar conforme a evolução das consciências. A nossa relação com os animais está a ser socialmente repensada, com os cidadãos a pedirem mudanças concretas nestas matérias. E apesar de este ser um passo muito significativo na história da proteção e direitos dos animais em Portugal, existe ainda um enorme caminho a fazer. O quadro penal relativo aos maus-tratos a animais de companhia pede claramente uma revisão e uma melhoria. E após 2 anos de entrada em vigor da referida lei, estaríamos em condições de o fazer. O projeto de lei do PAN sobre esta matéria que foi chumbado resultou de um trabalho de contributos e alterações, após terem sido ouvidos os parceiros de várias entidades, nomeadamente a Ordem dos Advogados, da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior de Magistratura. No entanto, o Parlamento não está claramente preparado para avançar mais um passo neste sentido. Continua vigente uma teimosa ideologia ligada a profundos interesses de lobbies corporativos no setor da pecuária. Vivemos ainda o tempo em que os agentes económicos são quem mais ordena. O setor de proteção animal, ao não condenar cabalmente os frequentes maus-tratos de animais, mantendo a posição distante e silenciosa, e ao opor-se à aprovação das alterações à lei dos maus-tratos, apenas vem reforçar que as agressões e os maus-tratos animais são uma realidade unanimamente aceita no cotidiano da produção pecuária portuguesa, avança André Silva. Portugal ainda está atrasado no que respeita aos casos de condenações e de penas efetivas por crimes de maus-tratos a animais. Apesar de se ter procedido à criminalização dos maus-tratos à execução da lei, tem ficado muito aquém do que seria aceitável. Nos outros países do Norte e Centro da Europa já não é assim. São muitos os casos de condenações e de penas efetivas por estes crimes. Então, Inês, neste novo ano que se aproxima, não podemos esquecer o nosso slogan. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Um slogan dos outros anos, mas continua sempre em vigor no ano novo. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora a uma sugestão de leitura com a Inês Garcia. Uma sugestão de leitura do nosso clássico, Dessa de Queiroz, não é assim, Inês? A Cidade e as Serras. Publicado em 1901, no ano seguinte ao da morte de Dessa de Queiroz, o romance Cidade e as Serras foi desenvolvido a partir da ideia central contida no conto Civilização, datado de 1892. É um romance denso, belo, ao longo do qual Dessa de Queiroz ironiza os males da civilização, fazendo elogio dos valores da natureza. É uma obra das mais significativas do autor. Nela, o escritor relata a travessia de Jacinto de Tormes, um ferrenho adepto do progresso e da civilização, da cidade para as serras. Jacinto troca o mundo civilizado, repleto de comodidades provenientes do progresso tecnológico, pelo mundo natural, selvagem, primitivo e pouco confortável, no sentido dos bens que caracterizam a vida urbana moderna, mas onde encontra a felicidade, mudando radicalmente de opinião. Por meio da personagem central, Jacinto, que representa a elite portuguesa, a obra critica-lhe o estilo de vida afrancesado e desprovido de autenticidade, que enaltece o progresso urbano e industrial e se desenraíza do solo e da cultura do país. Jacinto, a buscar a felicidade, empreendeu uma viagem que o reencontrou consigo mesmo e com o seu país. Tal viagem, que concomitantemente é o exterior e interior, abarca a pátria portuguesa e reveste-se um significado particular. Pode ser lida como um progresso de autoconhecimento. O novo Portugal e o novo português se percebem nas serras que querem e utilizam a cidade, o necessário para civilizarem sem se corromperem. Nesta obra, essa sugere o tema clássico do elogio da Áurea Mediocritas, quando mostra que nem é o Fausto, nem o conforto, nem a ciência que fazem um homem feliz, mas sim uma vida calma, simples e natural. A descrição que faz da vida do campo é mais uma forma de idealização, à maneira de Júlio Diniz. Revela-se um extraordinário paisagista. As descrições da Cidade e a Serra concretizam o pensamento de Frederico Mendes. A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Este é um livro que sugiro vivamente. Gosto especialmente, eu gosto muito da obra Dessa de Queiroz, mas gosto muito deste seu livro, A Cidade e as Serras. É muito fácil de ler, portanto recomendo logo para todas as idades, para mesmo para os nossos ouvintes mais jovens, para os meninos que estão em estúdio. É uma boa leitura para estes dias, porque é uma perspectiva que opõe a cidade, a civilização, o progresso, a uma vida calma no campo. É muito curioso, até porque nós sabemos que isso hoje está um bocadinho em moda por esta Europa fora, que é as pessoas cansarem-se da cidade e refugiarem-se nos campos. Até entre nós, em Portugal, temos casais com formação superior que estão a abandonar as suas profissões na cidade. Temos ouvido, com certeza, vários depoimentos sobre isso e que estão a refugiar-se nos campos. Esta é uma obra, de facto, deliciosa. Se tiverem tempo para passear até ao norte do país e passarem na zona do Douro, não deixem de visitar a Casa Museu Dessa de Queiroz, em Tormes, perto no Conselho de Baião, onde se consegue perceber muito deste livro, porque muitos dos objetos, até inclusivamente a mesa onde o Jacinto comeu o seu arroz de favas e a sua bela canja que lhe soube quando estava a chegar de Paris, ainda se podem ver logo no átrio. Ler este livro e depois visitar Tormes é realmente uma boa prenda para iniciar este novo ano. Rádio Boa Nova. Passamos agora Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Cada português produziu 464 kg de lixo em 2015, a segunda maior quantidade dos últimos 5 anos, enquanto a indústria teve menos resíduos, mas mais desperdiçosos. Esta evolução é explicada pela entrada em funcionamento de novas instalações de tratamento mecânico e tratamento mecânico e biológico, e pelo crescimento de 22% da recolha seletiva, que estavam nos 16,2% do total da recolha do lixo. Segundo as regras europeias, até 2020, os resíduos urbanos biodegradáveis enviados para aterro devem descer para 35% do total de lixo deste tipo produzido em 1995. E Portugal, em 2015, estava a 10 pontos percentuais deste objetivo, segundo o INE, ou seja, estava nos 25%. A indústria gerou 8,2 milhões de toneladas de resíduos, o que corresponde a uma quebra de 1,6 milhões de toneladas, ou 16,3 na comparação em 2014. De referir, contudo, que a representatividade dos resíduos perigosos aumentou, fixando-se em 6,4% do total, o máximo do período em análise. Num outro fluxo específico de resíduos, os óleos usados por cada 2,6 litros colocados no mercado, um litro foi reaproveitado. Esta é uma temática a que por vezes nos aliamos muito, embora sejamos todos produtores de lixo e de uma grande quantidade de lixo. Então agora, na época de Natal, é impressionante a quantidade de papel, de plástico que acumulamos. Lembro aqui a necessidade que todos nós, cidadãos, se tivermos o mínimo de consciência ecológica, que devemos fazer a separação dos lixos e devemos promover a reciclagem e a recuperação. De outro modo, nós estamos a colocar demasiadas quantidades de lixo no nosso próprio planeta e, a certa altura, isto será incomportável. Esperemos uma boa consciência ecológica para o próximo ano. São os nossos votos. 100.2 Oliveira do Hospital. A banda Amor Eletro voltou com mais uma música. Sei, assim é designada a música. Lançada há 2 semanas, conta com a participação de Pité. Raro sentimento de ser o tempero certo para o amor que alimento. Se não entras nesta dança de não ter e de querer, querer como eu te quero, desespero do meu. Mas não querias ao teu lado o meu jogo desarmar. Dizias: espera. Mudavas o cenário, mas não querias ao teu lado um coração preparado. Dizias: espera um bocado, e eu esperei. Não sei se vou cá estar. Se... saltavas o fim a cada chamada. Eu dei por mim numa encruzilhada, atrás a parede, à frente uma espada. Ouviste que querias verdade forçada. Se eu não estava à raiva também era minha, por querer estar a olhar-te na cara e deitar a cabeça na tua almofada, sempre perfumada. Então eu pensei para mim mesmo, não és a mesma já há algum tempo. Não ver-te sorrir, eu não me contento. Eu não vou mentir, eu fui-me escondendo. E o nosso amor foi desvanecendo. Se ao menos soubesses o que é amar, ficava sem ar, só de te olhar. Abrias a porta, mas nunca deixavas entrar. E agora vamos fazer uma revisão do que é que aconteceu no âmbito político por esse mundo fora com a Bárbara Coquim. 2016, o ano insólito. Passada a quadra natalícia, o recarregar de bateria junto à família e a habitual recriminação com o excesso de calorias, começa a preparação do ano novo. Com muitas incertezas e variáveis por descobrir, havendo aquelas que se preveem e as variáveis improváveis que desconhecemos, aquilo que alguém chamou os unknown unknowns. Este ano que se aproxima do fim foi um ano improvável, e acrescento, histórico. Podemos não concordar com o rumo dos acontecimentos, tal com os resultados saídos de cada decisão, de cada consulta popular, mas assistimos a momentos cruciais, cujo impacto no curso da história do mundo, nomeadamente no ocidental, demorará a revelar-se em toda a sua extensão. Desde logo, uma Europa que fica marcada pelo Brexit. Foi um enorme murro no estômago no movimento de construção e progressiva integração de países e nações com décadas, com dificuldades, mas cujo ímpeto era dado pelo desejo de paz, depois de duas guerras mundiais que destruíram a Europa e deitaram por terra o primado do Euromundo. Juntar a paz à prosperidade económica foi o sonho dos fundadores do ambicioso projeto iniciado com a Comunidade Europeia, do carvão e do aço. E se era ambicioso, todavia do país de onde saiu, talvez, o maior estadista do século XX, Winston Churchill, recebemos ou não a uma ideia de economia comum e espaço aberto europeu. Aqui, nas razões de tal decisão dos britânicos, estiveram várias questões, sendo certa a importância para o resultado das questões de refugiados e da imigração. Não bastou ao Reino Unido estar fora do acordo de Schengen, quis também estar fora da União. A ideia da entrada de pessoas de outras origens, do estereotipado canalizador polaco ou refugiado sírio, fez fechar as fronteiras mentais de muitos, a que saiu uma campanha parca em bons esclarecimentos, mas bem recheada de demagogia e anúncios apocalípticos. E também aqui esteve, em parte, a razão para outra grande surpresa de 2016, Donald Trump. Entre muros, ataques ao politicamente correto e escândalos, a maior potência mundial tem um líder que é tudo menos previsível. Por vezes, essa imprevisibilidade pode ser positiva para encontrar novos caminhos. Não obstante, numa situação de exceção como a que vivemos, ficamos obviamente com o coração nas mãos, pois ao incerto pode juntar-se mais instabilidade, gerada onde se deveria procurar dar previsibilidade e segurança. Ainda custa imaginar a troca de Barack Obama por Donald Trump. Enfim, continuamos por 2016. Se, em termos económicos, registámos uma ligeira subida de rotação da economia mundial, 2016 foi o ano do obnubilar da palavra austeridade. Foi-se. Será de vez? Ninguém sabe. Cá pelo Burgo foi evidente o desaparecimento dessa linha de rumo. Todavia, os ciclos económicos vão e vêm e as contas, deixadas para mais tarde, um dia vão chegar. Assim, neste ano, falou-se de muito, mas não de austeridade, e a economia portuguesa, honra-lhe seja feita, deu tanto os indícios de crescimento, para a esperança do governo e do país. O reconforto veio mais pela previsão do déficit abaixo dos 3% do que pelos números do crescimento. Será que ninguém se lembra da data dita almofadada e dos cofres cheios? Pois, o período que agora vivemos também tem uns agradecimentos devidos ao passado recente. 2016 trouxe também a Portugal um novo presidente. E que presidente? Como Portugal não via há muitas décadas. É um presidente omnipresente. Vai a todas, dá a cara. Presidente com um certo pendor presidencialista, apesar do semipresidencialismo do regime. Num governo também ele diferente. Uma coligação inaudita, mas que vai resistindo. Um primeiro-ministro que de derrotado eleitoral alcançou o lugar que queria. E lá continua. Se isto não é histórico, o que será? O gol do Éder? Sim. Também isso foi improvável neste ano. E com tudo isso, Portugal foi campeão europeu. A acabar, ainda vimos um português chegar ao mais alto cargo internacional. 2016 foi também o ano de António Guterres, a quem 2017 terá muitos desafios. Esperamos que mantenha a sua inquebrantável capacidade de diálogo. O mundo e a confusa e perigosa política internacional precisam. Passou a correr, confesso. Não sei se sentiram que este ano foi frenético, mas fica mesmo para a história. As sondagens ou opiniões avalizadas saíram todas furadas. Que venha 2017. traga, se trouxer surpresas, que sejam boas. É a altura, então, de fazermos o balanço deste 2017. Dou-vos parabéns por esta súmula política internacional e nacional que está muito bem feita. Vamos então a um balanço aqui em estúdio do ano 2016. Para o mundo foi conturbado, para a Europa foi muitíssimo conturbado. Vamos ver o que é que nos espera em 2017. Gostava que fizessem o balanço do vosso ano, que agora acaba, e os votos para 2017. Inês, o teu balanço. O meu ano 2016 foi muito bom a vários níveis. Espero que o próximo ano seja tão bom ou melhor que este. E o meu voto é que haja muita paz para este mundo que andamos a precisar. O meu ano 2016 correu bem, foi um bom ano. Sinto-me satisfeito por aquilo que fiz, por novas pessoas que conheci, novas experiências que tive. No, acho que, no, como de geral, foi um bom ano. E espero que 2017, caso não seja melhor, que seja pelo menos igual a este, porque felizmente correu bem. E desejo a todos os nossos ouvintes, portanto, um feliz 2017 com paz, saúde, amor e alegria. O meu ano correu mais ou menos, podia ter corrido melhor, mas espero que para o ano as coisas corram melhor a todos os níveis. E é desta que vais dizer adeus, Oliveira, do hospital. Esperemos. Esperemos que sim. Vai dizer adeus porque vais estar para fora. 2016 correu bem, podia ter corrido pior, também podia ter corrido melhor, mas foi um bom ano. Estás a falar sobretudo em termos académicos, é? Não, sobre a vida. Sobre a vida, muito bem. Até aí para 2017, quais são os teus votos? Alegria, paz, amor, coisas normais. Aquilo que é bom. Inês? Eu acho que este ano correu bem, podia ter corrido melhor. Tiveste uma reta final muito animada com a tua amiga Catarina. Exatamente. Foi uma experiência diferente. Foi. E para 2017, o que é que esperas? É o habitual, paz, amor. E se todos o tivessem, seria ótimo, não é? 2016 foi um bom ano. Podia ter sido melhor, claro. Mas espero que 2017 seja... Melhor ainda? Sim. Vais acabar o ensino básico, vais entrar no ensino secundário. Vai ser uma etapa importante a tua vida. Muito importante e estou ansiosa, de facto. Portanto, desejo a todos os ouvintes umas boas entradas e que estejam cá para o ano aos sábados e às terças a ouvir mais uma vez o nosso programa. Muito bem. Já é uma boa proposta para 2017. Quanto a mim, o ano teve altos e baixos, aspectos positivos e negativos. Em termos profissionais, não houve grandes alterações relativamente aos anos anteriores. Sempre trabalho e mais trabalho. Em termos pessoais, também há alguns aspectos menos positivos, como é comum na vida dos seres humanos. Em termos da visão do mundo, sinto-me cada vez mais desagradada por pertencer a esta humanidade. Sobretudo as últimas imagens que vimos que vêm da Síria deixam-nos um grande desconforto, porque nós percebemos que há milhões de pessoas, desde refugiados que vivem atolados na lama, a pessoas que fogem, que tentam fugir à guerra, como vimos as últimas imagens da Alepo. E eu acho que isso provoca em todos nós uma sensação de angústia e de percebermos que este mundo não vai para bons caminhos. O balanço que a Bárbara fez também deixa perceber que 2017 pode ser um ano perigoso. Deus queira que não, deixamos aqui votos que de facto os vossos votos de paz e de fraternidade se mantenham. É isso que devemos fazer sempre numa passagem de ano, embora os tempos sejam de facto de muitos tumultos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos agora aqui ao Daniel Pereira, que continua entre nós e que na última festa de Natal teve uma participação no teatro e é disso que ele nos vai falar. Conta-nos então, Daniel, como foi esta participação, como é que se chamava o teatro? Nós fizemos uma fábula para os meninos da creche na sua festa de Natal e da primeira classe e da escola primária. E tu representaste? Eu representei um urso. Nunca tinhas vestido a pele de um animal? Não. Foi uma boa experiência? Foi. Gostaste de sentir ator? Sim. É uma experiência completamente diferente. É. Gostavas de... Não há um grupo de teatro ainda na Santa Casa, pois não. Mas gostavas? Era uma atividade que tu gostavas de praticar? Sim, gostava. Representar? Sabes que aqui no estúdio há vários atores também. Eu acho que atores somos todos um bocadinho todos os dias, mas há aqui gente com muito jeito. Foi o caso ali da Patrícia Correia, que também anda agora nesta atividade de dramatização. Se voltares a ter uma experiência do género, tens que nos vir contar outra vez. Digamos que é uma experiência diferente. E gostaste bastante. Sim. Muito bem. Então até ao próximo programa, Daniel. Boa Nova Irresistível. Believer é mais fã de criação do Major Lazer. Com a participação do México, foi lançado em setembro. against any dust. Yeah, no stress. Vamos agora a uma temática diferente, ao mundo automóvel, que também é poluidor, mas ainda assim precisamos deles, não é assim, Miquel? É verdade, por enquanto são essenciais à nossa mobilidade. Esta semana trazemos a notícia do Car of the Year 2017. Em jeito de despedida do ano 2016, recordamos 7 finalistas para carro europeu do ano 2017. O Car of the Year é um prémio que existe desde 1964 e que pretende eleger o carro do ano tendo em conta parâmetros como potência, design, acabamento e inovação. Esta eleição é feita por votação de 58 jornalistas do ramo automóvel provenientes de vários países europeus, que após vários dias de testes, deliberam aquele que para eles é o que melhor cumpre os requisitos desta distinção. Os finalistas são, portanto, Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes-Benz Classe E, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota CHR, Volvo S90, compõem o lote de candidatos a carro internacional do ano, escolhidos por um painel de jurados composto por 58 membros. Nos últimos dois anos, os vencedores deste prémio foram o Volkswagen Passat em 2015 e o Opel Astra em 2016. O vencedor deste ano será anunciado no próximo dia 6 de março, na véspera do Salão de Genebra. Até agora prosseguimos com as notícias que têm ocorrido nos últimos tempos na Fórmula 1, apesar de estarmos numa altura de descanso. As movimentações nos bastidores, com vista à preparação da próxima época, têm sido bastante intensas. O campeão mundial Nico Rosberg, que recentemente anunciou a sua saída da Mercedes e da Fórmula 1, poderá ser substituído por Valtteri Bottas, que representou a Williams em 2016. Aliás, segundo a BBC Sport, a desvinculação com a Williams já sucedeu e o acordo com a Mercedes está prestes a ser concluído. A saída de Bottas poderá abrir o espaço para o regresso de Felipe Massa à Williams. O brasileiro, 35 anos, poderá voltar à competição, apesar de ter anunciado a sua retirada em setembro. A formalização do acordo deverá acontecer entre o Natal e o Ano Novo. Além disso, o diretor técnico e executivo da Mercedes, Paddy Lowe, assumirá o comando técnico da Williams, após a saída de Pat Symonds. O substituto de Lowe, na equipa campeã do mundo, será James Ellison, antigo diretor técnico da Ferrari. Agora é esperar pelo início da próxima época para vermos quais os resultados destas intensas alterações que têm ocorrido nos últimos tempos nos bastidores da Fórmula 1. FM. Boa nova. Patrícia, vamos agora a uma visita. Desta vez, a visita é como vamos passar o nosso Réveillon. É. Tens aí propostas low cost, é isso? É isso. Passar bem a passagem de ano sem gastar muito dinheiro. Senhor ouvinte, no último dia do ano, apresento algumas sugestões low cost para o Réveillon. Festa na Praça do Comércio, em Lisboa, 0€. Como já é tradição, o município de Lisboa organiza uma festa gratuita de fim de ano na Praça do Comércio. O programa das festas começa às 22 horas e conta com a atuação de Rui Veloso e Agir. Depois do famoso fogo de artifício, à meia-noite é a vez de a finalizar a cista ao fogo de artifício sobre o Rio Tejo. Se já não pode ir até Lisboa, fique por Oliveira do Hospital, onde também tem um Réveillon low cost. Pela primeira vez, o município de Oliveira do Hospital vai também promover a comemoração da passagem de ano, com um programa de animação e que vai ter lugar no espaço da central de caminhagem por ser mais abrigado. O Réveillon faz parte da programação de Natal e em causa está um maior investimento pensado para dar vida à cidade. Divirta-se e feliz ano novo! Vá até Lisboa ou fique em Oliveira do Hospital, sempre low cost, já sabe. E vamos passar agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, todos os alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas tiveram o prazer de assistir à peça teatro O Rei que Comia Histórias, representada pela companhia Pandora Teatro. De forma divertida e participada, o espetáculo teve como objetivo realçar a importância dos hábitos de leitura, sublinhando o valor do conhecimento adquirido e apelando ao cuidado e respeito que devemos ter com os livros. No passado dia 15 de dezembro, os alunos do 4º ano do agrupamento de escolas foram visitar o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e o Mosteiro da Batalha. No CIBA, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer aspectos da Batalha de Aljubarrota através da observação de vestígios daquela épica contenda, fragmentos de osso, armamento da época e fosso, e da visualização de um filme 3D que possibilitou uma melhor compreensão do desenvolvimento e da importância deste acontecimento na história de Portugal. Tiveram ainda a oportunidade de percorrer o campo onde decorreu a refrega, onde realizaram um jogo de orientação que lhes permitiu vivenciar e compreender a estratégia do Condestável de Portugal. No Mosteiro da Batalha, os alunos participaram na animação A Visita do Marquês, uma dramatização a cargo de 3 atores, representando um marquês e 2 frades, que lhes permitiu conhecer a história e algumas histórias do mosteiro. A visita teve início na entrada principal e passou por vários espaços emblemáticos do templo, incluindo a Capela do Fundador, a Sala do Capítulo e o Claustro de Dom Afonso V. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens expirou no passado dia 9 de dezembro, tendo dado entrada 6 listas do ensino básico, 2 da Escola de Lagares, 2 da Escola da Cordinha, 1 da Escola da Ponte e 1 da Escola Secundária, e 3 listas do ensino secundário. Os professores coordenadores do Clube Europeu congratulam-se com este significativo número de listas que testemunham o interesse dos alunos pelo programa. Lembramos a todos os alunos candidatos dos ensinos básico e secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 10 e 11 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 13 de janeiro. Os temas para este ano são: para o ensino básico, os jovens e a Constituição, tens uma palavra a dizer, e para o ensino secundário, 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do poder autárquico. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 13 de janeiro. E no dia 20 de janeiro terão lugar as sessões escolares dos ensinos básico e secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu, professores Luís Azedo, Fátima Coceiro e Célia Lourenço, ou consultar a página web do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. No próximo dia 13 de janeiro, pelas 18 horas, na Biblioteca da Escola Sede, terá lugar a apresentação do mais recente livro do professor Dr. Luís Filipe Turgal, professor da área disciplinar de História do nosso agrupamento. A obra tem por título Tomás da Fonseca, Missionário do Povo, uma biografia. A apresentação está a cargo da professora Paula Malta e do professor José Eduardo Dias. Esta obra deriva da tese de doutoramento em estudos contemporâneos que o professor Luís Filipe Turgal defendeu em fevereiro deste ano na Universidade de Coimbra. Foram cerca de 3 anos de trabalho de investigação, realizado com o apoio de bibliotecas e arquivos públicos e privados, e de várias fontes de informação, desde impressas, manuscritas e orais. Trata-se de uma excelente biografia histórica que preenche uma lacuna da historiografia. Convidamos todos interessados pela história a estarem presentes. Estamos a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miquel Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, desejando a todos os ouvintes um excelente ano novo de 2017.